sapiens com terra fria, mas talvez com os vermes descobramos outra filosofia. Os peixes se suicidam enquanto a maré é um momento, enquanto o sol se afoga em perguntas, enquanto as respostas gemem bêbadas, enquanto os coelhos roem toda a corda, enquanto o pescoço não se esticar, enquanto as mariposas estiverem vivas, enquanto as manhãs forem cinzas, enquanto o tempo for medido, enquanto a sabedoria for burra, enquanto os mestres do ocidente forem caducos, enquanto o oriente meditar calado, enquanto as fêmeas babarem no cio, enquanto o pôr do sol for triste, enquanto cães uivarem na solidão, enquanto as cidades reduzirem os homens, enquanto as ideias forem maiores que as cabeças, enquanto os macacos não juntarem nossos cacos, enquanto os imperadores não cagarem, enquanto a displicência não for ciência, enquanto isso. Os peixes se suicidam, os peixes se suicidam, os peixes se suicidam, os peixes se suicidam, os peixes se suicidam, os peixes se suicidam, enquanto a peixes se suicidam enquanto a maré é um momento, enquanto o sol se afoga em perguntas, enquanto as respostas gemem bêbadas, enquanto os coelhos roem toda a corda, enquanto o osso não esticar, enquanto as mariposas estiverem vivas, enquanto as manhãs forem cinzas, enquanto o tempo for medido, enquanto a sabedoria burra, enquanto os mestres do ocidente forem caducos, enquanto o oriente meditar calado, enquanto as babarem no cio, enquanto cidades reduzirem os homens, enquanto as ideias forem maiores que as cabeças, enquanto os macacos não juntarem nossos Peixes se suicidam enquanto os peixes se suicidam, os peixes se suicidam, os peixes. enquanto a maré é um momento. Quanto as mariposas estiverem vivas, enquanto o tempo for medido, a teoria for burra, enquanto os mestres do ocidente forem caduco, enquanto o oriente meditar caro, enquanto as enquanto o pôr do sol triste, enquanto varem na solidão, enquanto as cidades reduzirem em torres, enquanto as idolas foram maiores que as defesas, digamos que de fato roubarem nossos corpos, enquanto os imperadores roubarem, a desplicência não for ciência, quanto isso. Os peixes se suicidam, suas portas vêm. Os peixes se suicidam. Enquanto os corvos roem toda a corda.